Hoje fui traído. Não costumo repetir as frases ditas pelos outros, mas desta vez justifica-se a pergunta proferida muitas vezes que entoa: como foste capaz? Primeiro, como conseguiste fazê-lo com a naturalidade que aparentemente fizeste? Segundo, como foste capaz de concretizar o gesto que imaginaste e, depois, não contar? Certamente tinhas vergonha ou remorsos. Digo eu. Sabes como o descobri? Porque os meus filhos, que também são teus, cruzaram-se com um vídeo entregue através de uma dessas modernices, as cassetes. Meteram-no no aparelho mais recente da casa de um deles, dizem que é um leitor de vídeo, e repararam de imediato que a mulher presente na filmagem, de qualidade fraca, era a mãe. O que eles devem ter sentido quando viram, o que eu senti quando ouvi o relato deles. Não sei quem filmou, não sei como foi parar às mãos dos meus filhos, mas alguém filmou e eles assistiram a tudo. Eu também, agora. Fiquei com a impressão de que arranjaste um encontro à sorte, com um indivíduo qualquer, o homem do piano, do bar ou alguém semelhante. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. If I could get out of this place, oh la la la di di da, la la di di da da da. married novelist who never had time for a wife. And he's talking with Davy, who's still in the Navy and probably will be for life. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer. Agora sou eu que me encontro contigo numa reunião de caráter urgente. Talvez a última da nossa vida a dois, se o desfecho da conversa for como eu calculo. Levo-te para um sítio escondido, desconhecido até para nós. Faço logo menção ao vídeo que já está a dar que falar na família. E está sobretudo a dar que pensar em mim. Não o reproduzo porque no quarto de hotel onde nos encontramos não há qualquer reprodutor de cassetes. Mas não preciso de mostrar. Tu nem tentas negar o que está gravado. Admites logo a veracidade das imagens e ainda contas mais movimentos daquela manhã a dois, em que eu não era o segundo elemento envolvido. Não sei o que me deu, acordei a pensar nisto. Chamei aquele meu antigo colega de escola e ele veio e pronto, aconteceu, de repente. Aconteceu. De repente, dizes tu. Não, não foi de repente, replico. Tu tiveste tempo para pensar, para elaborar aqueles minutos tal como tinhas planeado. Eu também vi o vídeo. Tu preparaste tudo. Até sabias quando ele ia chegar, como ele ia chegar, para que lado deveriam ir na cama. Sim, eu sei onde coloquei a câmara de filmar. Era para experimentar, tinha comprado no dia anterior. Pronto, já fiquei a saber quem filmou. E também apercebo-me de que, ao contrário do que eu pensava, não vejo em ti um único resquício de vergonha ou de remorsos. És a mesma mulher de ontem. Eu preferia essa mulher de ontem e dos outros dias todos. Até ontem, tudo estava mais tranquilo, harmonizado. Estes problemas psicológicos estavam tão distantes. Só me apetece enfiar num abrigo, num refúgio, e provavelmente não voltar a sair de lá. Ou sair somente quando ontem se for embora. Ontem, o nós fazia sentido. Agora não faz. Agora não faz sentido e, hás de concordar, este caso é uma exceção, já que a falha não foi minha. Desta feita, não foi. Já vi que concordas, nem esboças uma reação enérgica para contrariar a minha perspectiva. Tu tens marido. E tu? Andaste a piscar o olho junto de outras raparigas? Para quê? Eu a aproximar-me de mulheres? Ah, de raparigas. Há quanto tempo foi isso? Há quantos anos eu deixei de piscar o olho, como classificas? Ainda nem tínhamos chegado ao altar quando eu parei no abuso de confianças. Porquê? Porque percebi e confirmei. Senti que eras tu quem eu queria. A única, a última. Ainda na semana passada recordava, junto de um amigo de infância, que eu há muitos anos tinha dito que tu serias a minha última companheira. E confirmou-se. Tu também podes dizer o mesmo. Podes, mas serias falsa ao soltar essa ideia. Basta ver o vídeo. É que, mesmo nesse piscar de olhos constante, eu nunca conduzi nenhuma delas para uma cama. Não tenho qualquer história de cama para partilhar. Ah, é da natureza humana. Não vou pedir desculpa por algo exterior à minha mente. Foi uma vontade repentina, insistes tu. Não apresentas justificações ou arrependimentos, nem pareces lamentar. Foi produto da natureza humana. Pronto, ficamos assim. Shit on me. Why don't you just deal with it? 'Cause I'm not sorry. A conversa naquele quarto terminou. Eu segui um caminho, tu outro. mas esqueci-me que, à noite, iríamos cruzar-nos de novo. Sim, eu vi-te ao entrarmos na casa do nosso grupo, da nossa comunidade, para mais uma reunião alargada. Mas escolhi ficar sentado longe de ti. Pela primeira vez, viram-nos sentados longe um do outro, naquele lugar. Naquele ou noutro local qualquer. Quando acabou, aproximaste-te de mim e aí tive de ceder, dar-te boleia até onde quisesses. Pois o carro era dos dois, não podia privar-te de algo que também era teu. Fomos para o interior do mesmo veículo, contra a minha vontade, como será fácil deduzir. És tu quem conduz. Eu não reunia condições suficientes para isso. Não tinha o meu funcionamento mental em pleno. Pensei que tu tinhas e, por isso, guiaste. Ainda te ajudei a estacionar porque, para não variar, sentiste dificuldades nesse movimento. Mas logo a seguir arrependeste e, apesar da chuva imensa que se abateu naquela zona, sobre o nosso carro, sobre nós, voltaste à estrada e prolongaste o passeio improvisado. Perguntavas se, agora que decidi afastar-me, eu iria continuar a marcar presença nas nossas reuniões de amigos, semelhantes àquela da qual tínhamos acabado de sair. Até me pareceu que estavas a pedir para eu manter essa rotina. Respondi negativamente. É para cancelar tudo. Não conseguirei estar na sala onde tu estiveres. Não nos sentaremos juntos à mesma mesa. E, a meio daquele anunciado diálogo final, voltei ao vídeo. Às imagens que se repetiam, repetiam na minha memória, na minha cabeça ainda incrédula. Tu estavas com saudades daqueles contactos, era? Bem, sei que estávamos relativamente afastados nesse aspecto, mas sempre te aguentaste. Tu sorriste, em gesto de desprezo, ou a dar sinal de que eu não sabia o que acabara de dizer. Foi mais esta segunda possibilidade. Aguentei, aguentei. Isso pensas tu. Pensam todos. Ainda há uns tempos, quando chegaste a casa, 49 segundos antes, tinha estado lá comigo um sócio. Outro colega antigo que me fez uma visita íntima. Ainda mais desorientado fiquei. Mas reagi rapidamente ao dizer-te: Bom, conta tudo. Já que é para terminar, conta tudo agora. E tu aí mostraste novamente os teus dentes, mas não era um sorriso de ironia ou de superioridade. Eu conhecia-te. Aquele era um sorriso para evitar um choro forte, desesperado. No meio de todas as gotas grossas de chuva, eu consegui reconhecer uma lágrima tua. Tu não estavas pronta para a palavra terminar. Não a suportaste. Num instante, em meio segundo, tu e eu apercebemos-nos de que não imaginavas a tua vida sem a nossa união. Aproximamo-nos da ponte. E tu terás pensado, sem ele perto de mim, não vale a pena andar cá. Creio que pensaste isso. Não me deste tempo para perguntar. A ponte já estava mesmo ali e tu dirigiste o carro diretamente para a grade frágil que nos separava do rio. Caímos. Logo no início da queda eu lamentei a tua decisão ao mesmo tempo que a percebia. Retirei os cintos de segurança. Primeiro o teu, para o caso de teres maior probabilidade de saíres do carro se os vidros partissem. Só depois tratei do meu, já dentro de água. E eu não sei nadar. Não cheguei a saber se consegui vir à superfície. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história, da história da gente. E outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. De repente, acordei. Foi tudo um sonho, parede. Sim, agora estou a falar contigo, parede do meu quarto. Pela primeira vez hoje. Claro que a traição nunca poderia envolver-te. Nem a ti, nem a ela. Ela só protagonizou aquela aventura num sonho que tive noutras épocas. Que me ficou marcado, como vês. Já passou tanto tempo e ainda consigo descrever detalhadamente aquela noite de pensamentos intensos. Acordei a pensar como seria a realidade caso algo semelhante acontecesse. Confesso que fiquei um pouco desorientado nos primeiros minutos daquela madrugada ao despertar. Ela estava ali ao lado e acho que reparou. Eu tinha acabado de entrar noutra realidade e... tal como Pilatos desenhara, ao sonhar, a existência de um Galileu admirado que, depois de desaparecer, deixou muita gente a chorar por ele, eu elaborei a existência de um eu sem ela. Ficaria eu a chorar? Thank you.